agreste que distrai a minha obsessão. Grãos elegantes de puro ódio rasgando o verniz do balcão. Não me ofereças uísque, não me entorpeças com rum. Afasta de mim tuas bênçãos, tira os pregos desse teu vulto. Chorando sobre cafeína, acordado quando a noite se vai. Chorando sobre cafeína, é onde eu mereço estar. Sua estrada.